Tá na hora de começar a fazer isso certo, né, Betinho? Tá, Main Street, bairro 13. Ufa, Betinho, cabelo no mal de modelo esportivo. Ela sabe que eu ando nisso. Muito estilo, o Vitão combinando com o bico. Vários estão comentando que tava comigo, mas eu não me lembro disso. Querem me ver fudido, por isso que eu sempre mantenho esse pente comprido. Tô empilhando meu nego invisto, por isso que eu tô ficando rico. Joias em cima do mano, eu tô ostentando o brilho. Vários querem viver o que eu vivo, buceta quente, coração frio. Na minha posição não posso pisar em falso, eu tô andando no meio fio. Deus é bom comigo, tirou do meu caminho vários que dizem ser amigo. Aí de quem tentar contra o B13 mexer com meu chuvinho. O Alan Delon que mexer com a minha preta vou deixar fudido. Nós não abraça mancado, na quarta vacilo. Sem compaixão, vacilou com nós é barro. Tá direção, não adianta rezar nem muito menos tu pedir perdão. Isso é vetinho, cabelinho, bairro 13, a Main Street, né? Nós é o trem bala do Rio, diz aí quem não conhece, né? Diz aí quem não conhece, nós é os mano que faz acontece. Nós é os cara que rouca, que manda e nenhum desses tipo compete. Uma puta grandona enfeitando minha cama, é pra isso que ela serve. Outra casa de show, outro fim de semana e as mesmas neuroses de sempre. Tenho percebido ultimamente que nada é igual antigamente. Igual uma epidemia espalhando meu som como se fosse a porra da dengue. E de fato esses caras, são creme. Tu me pegou de jeito igualzinho o dinheiro, ela não sai mais da minha mente. E aqui é o crime, não creme. Se tu não deve, não teme. Eu tô cansado de caô. Quantos amigos que perderam a vida? Quantos amigos que aguardam a Lili? Trava já de casa, é só me bomba. Tô tranquilão. Dando um olé no morro, pros cria, cali pavão. Na messejão, os vetinho tá pesadão. Tá em cima da hora e o bonde tá patinou. Quem tenta contra tá maluco. Isso é vetinho, cabelinho, bairro 13, a Main Street, né? Nós é o trem bala do Rio, diz aí quem não conhece, né? Isso é vetinho, cabelinho, bairro 13, a Main Street, né? Yo. Nós é o trem bala do Rio, me fala aí quem não conhece, Zé.